O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou a ação civil pública contra o município de Viçosa, na Zona da Mata, e a Aviação União, para que sejam substituídos os abrigos de ponto de ônibus da cidade por novos modelos que atendam às especificações de acessibilidade. O promotor de justiça, Luiz Cláudio Fonseca Magalhães, explica como o caso chegou ao Ministério Público. Nós instauramos um procedimento administrativo, em razão da denúncia de um cidadão que ele relatava na denúncia dele que havia sido feito um acordo entre a Aviação União, que é a concessionária para transporte urbano aqui, de veículo, transporte intermunicipal de passageiros, e o município de Viçosa. E nessa denúncia se dizia que havia uma obrigação da Aviação União de se fazer uma implementação de vários pontos de ônibus acessíveis em acordo com a legislação e o município, em contrapartida, emitiria um aumento de tarifa à época. Isso foi em 2015, inclusive também com a instalação de sinal Wi-Fi nos ônibus. Então, isso foi uma contrapartida. Com a denúncia de que a Aviação União não teria cumprido a parte no termo de acordo com o município, nós instalamos esse procedimento e foi averiguado que, de fato, a Aviação União não se desincumbiu da sua obrigação. Nós fizemos, inclusive, perícias e os pontos não estão em desacordo com a norma. O município ainda assim tinha feito um projeto de acordo com a legislação pertinente para que a Aviação União pudesse implementar as obras nos termos também do acordo e ela também não fez. Enfim, isso foi o motivo que levou o Ministério Público a instaurar o procedimento e constatar o fato e ajuizar a ação. Porque aí a população de Viçosa teve um aumento de tarifa, a Aviação União teve um completamente ilícito, na medida em que a tarifa aumentou e ela não fez o que se comprometeu a fazer, e o município foi omisso no sentido de não fiscalizar e permitir que isso acontecesse. O promotor de justiça fala sobre os pedidos da ação. Além dos pedidos de tutela antecipada, seria exatamente a obrigação da Aviação União proceder a substituição no prazo de 30 dias de todos os abrigos de ponto de ônibus existentes no município de Viçosa por modelos que atendam às exigências de acessibilidade consignadas na legislação de regência de acordo com as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Né? Isso também, né, a obrigação de cumprir as exigências de acessibilidade em acordo com as condições específicas de pontos de embarque e desembarque de passageiro. Né? Isso em todos os novos abrigos de pontos de ônibus a serem instalados. Isso significa dizer que a obrigação tem efeito retroativo. Aqueles que estiverem em desacordo com a legislação, a Aviação União teria que refazer, e aqueles que porventura venham a ser feitos já teriam que, evidentemente, atender a legislação prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina expressamente a necessidade de que os pontos de parada, isso pode ser estação aquaviária, aérea, rodoviária, que eles se adequem aos portadores de necessidade especial. Luiz Cláudio avalia os prejuízos que a população vem sofrendo com a omissão do município e da empresa. O prejuízo maior, evidentemente, é de estar pagando uma tarifa sem receber da Aviação União uma contrapartida de algo que ela se comprometeu a fazer, que era a adequação dos abrigos. A ação, ela retrata, tem material fotográfico, tem perícia, situações vexatórias em termos de pontos de ônibus. Isso ofende a população que está pagando uma tarifa que, no contexto de um país com muitas desigualdades, tem relevância no orçamento, que não deveria estar pagando. Além de ser maltratada por não ter exatamente um ponto de parada que permita a ela ficar longe de sol, chuva, entre outras coisas. Isso para as pessoas que têm condições, que não têm problemas de mobilidade ou deficiência. Quem tem deficiência e mobilidade é um absurdo. Então, quer dizer, o mínimo que se esperaria do município é exigir que a Aviação União fizesse esses pontos de parada de acordo com a norma, aquilo que ela já se obrigara no passado. Então, houve, na verdade, aí uma omissão total do município, o prejuízo é esse. Tarifa maior por algo que não foi entregue e era condicionado. Você me faz isso, me entrega esse tipo de aparato e depois a tarifa aumenta. Então, o prejuízo foi enorme. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Clara Caetano.